decidir. Só amar você e mais ninguém. Vim aqui, meu bem, pra te pedir que você me ame assim também. Se você quiser, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. Se você quiser, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. Aí, meu amigo Alípio Martins, o que você achou? Tá legal? Achei sensacional. Tá muito bom. Voz simpática. Vai ficar melhor ainda. Quando eu entrar? É. Acho que o nego vai sair correndo com medo. Nada. Então vamos lá. Vou meter essa minha voz simpática. Vamos lá. Só depende, meu bem, de você me aceitar do jeito que eu sou. Se arrepender, venha e me dê o seu amor. Se você quiser, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. Se você quiser, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. O que é que você achou desse? Na medida. Será que vai vender pra família? E ainda tem quem não gosta. Mas o povo gosta. É, a voz do povo é a voz de Deus. Mas eu não sabia que a sua voz era bonita. Tá vendo? O nosso produtor, o Carlos André. O Carlos André vai entrar no couro. Então, vá você agora. Terminantemente eu decidi só amar você e mais ninguém. Vim aqui, meu bem, pra te pedir que você me ame assim também. Se você quiser, se você quiser, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você no meu coração, no meu coração. Se você quiser, se você quiser, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. Bonito, vamos lá. Se você quiser, se você quiser, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você, só vai dar você no meu coração. No meu coração, vai! Se você quiser.